O Ministério Público de Minas Gerais denunciou à Justiça o prefeito, o ex-prefeito e o procurador do município de Palma e um escritório de advocacia de Recife por dispensa indevida de licitação. O município da Zona da Mata fazia jus a verbas federais oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, como explica o procurador de Justiça, Cristóvão Joaquim Fernandes Ramos Filho. Com relação a Palma, o ex-prefeito e o atual prefeito, juntamente com o procurador do município, foram denunciados pelo crime de inexigibilidade de licitação na contratação do escritório de advocacia Monteiro e Monteiro, com sede em Pernambuco, Recife. A ilicitude está no fato de o escritório não ter os advogados que compõem o escritório notória especialização, e o serviço que ia ser contratado não é singular, né? O serviço era apenas peticionar na Justiça Federal para que o município recuperasse alguns créditos do Fundef. Essa ação foi ajuizada há muito tempo pelo Ministério Público Federal em São Paulo. Lá, a Justiça Federal reconheceu o direito dos municípios a reaverem alguns créditos, que o cálculo feito pela União estaria errado. Então, depois de obter sucesso na Justiça Federal, vários escritórios de advocacia do país inteiro, tomando conhecimento dessa notícia, procuraram os prefeitos de vários municípios pelo país inteiro. Não é só Minas Gerais, não. Muitos municípios do Nordeste. E aí eles convenceram os prefeitos a contratá-los para que eles ajuizassem apenas uma ação de cumprimento de sentença, uma coisa simples, e que gera um valor muito alto de devolução de crédito para o município. E o grande mote do escritório é fixar os honorários sobre o valor da causa. Nesse caso aqui é 20%. Aí dá um absurdo de quase 230 mil só para você fazer uma petição. Cristóvão explica por que o escritório também foi denunciado. Ele responde pelo mesmo crime praticado pelo prefeito, em coautoria. Ele contribuiu, que ele convenceu que tem no processo uma petição do próprio escritório falando que poderia ser contratado sem licitação. Mas eles não têm notória especialização, nem era singular o serviço. Né? Então, esse convencimento que eles procuraram o prefeito de tentar convencê-lo, isso faz uma conduta criminosa. E nesse caso aí, o ex-prefeito sequer fez um processo de licitação. Ele apenas otorgou uma procuração direto para o escritório. E o escritório foi e ajuizou a ação. Aí veio o prefeito atual, assumiu o cargo da prefeitura, montou uma farsa, criou um processo de inexigibilidade para justificar a contratação do advogado, o que já estava contratado, né, que já tinha prestado o serviço. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Letícia Lopes.